Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Estão todos indo para gravar o programa Momentos Espirituais, aqui com a presença do Mauro, do Akira e eu, Vera, representando o Centro Espírita Paulo de Tarso. E na tela 1,9, de sexta-feira às 22 horas. E hoje nós vamos ver o capítulo 23 do Evangelho, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada, que corresponde ao item 9, 10, 9 até o item, nossa, esse aqui é comprido, gente, 9 até o 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso programa ele é dividido em duas partes. O primeiro nós vamos comentar o Evangelho, né, com esse trecho hoje. E na segunda parte nós damos continuidade ao livro Há 2000 Anos, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e o espírito é Emmanuel, o seu mentor. Então, para a gente começar a se harmonizar, entrar em contato aqui com o ambiente, com os nossos amigos espirituais e cada um de vocês também aproveitando desse momento para harmonizar o seu lar, ou seja, onde você estiver escutando esse programa agora, nós vamos convidar o Mauro para fazer a prece inicial. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Então, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, deixando nossos olhos materiais, abrindo os nossos olhos espirituais, pedindo que o nosso Pai nos abençoe grandemente nesta tarde, que Ele nos ilumine, que Ele possa abrir aos nossos entendimentos, as verdades que o Cristo veio nos ensinar. Vamos pedir também aos nossos amigos espirituais, que andam sempre ao nosso lado, a sua proteção, aos nossos anjos da guarda, pedindo que eles continuem na sua tarefa de nos orientar, iluminar a nossa caminhada. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, possa nos ajudar no dia a dia, a nós superarmos as nossas imperfeições e que esse Evangelho da tarde, que tão bem explicitado por Kardec na doutrina dos Espíritos, possa ajudar na nossa caminhada rumo ao tão sonhado Reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Mauro. Esse capítulo aqui, ele condiz muito com o título, Moral Estranha, né? E ele vem trazer a discussão, a baila aqui, alguns trechos de passagens, de palavras de Jesus, que num primeiro momento causam um estranhamento. Parece que a gente não compreende muito bem o que ele quis dizer. Então, ó, o primeiro trechinho do item 1, a gente depois pode comentar com vocês um pouquinho sobre isso, mas corresponde a um trecho também que Jesus comenta. Depois tem abandonar a mãe, pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrar seus mortos, e o item de hoje, que não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vou focar nesse item aqui, depois se os colegas quiserem até explorar um pouquinho os outros itens, né, conforme a gente vai tendo tempo, é muito interessante. Porque vem trazer à luz o que Jesus realmente quis dizer com essas palavras que, nesse primeiro momento, como eu já falei, são tão estranhas, né? Então, vou ler o trecho do Evangelho correspondente a esses dizeres. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos... Mateus capítulo 10, versículo de 34 a 36. Nossa, completamente estranha essas palavras de Jesus, não é? Mas tem mais um trecho aqui, que corresponde a Lucas... Capítulo 12, itens 49 a 50, versículos 49 a 53. Fala assim: vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda? Devo ser batizado com o batismo, e quão grande é minha angústia até que ele se cumpra? Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro. Mas, pelo contrário, há divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem cinco pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Vocês estão vendo de onde que vem a rincha da sogra? Aí, ó, é Jesus que falou. Brincadeira, mas vamos lá. Muito estranho essas palavras de Jesus, né? Num primeiro momento, realmente choca. Mas, como eu sempre falo para vocês, as palavras de Jesus são para a vida eterna. Então, nós vamos tentar interpretar o que ele quis dizer aqui, né? Então, num primeiro momento, a gente vem trazer... O Espiritismo nos amplia a visão dos ensinamentos de Jesus pelo conhecimento do quê? Da mediunidade, da lei de causa e efeito... da reencarnação e da hierarquia dos espíritos. Jesus, assim compreendemos, que era apto para lidar com o quê? Com os fluidos, né? Com o magnetismo, de maneira que nos foge a maneira... A gente não sabe fazer isso, a gente não conhece ainda como manipular esses fluidos todos. E isso é um quê? É um milagre? Quando a gente fala dos milagres de Jesus, é milagre mesmo? Não, é simplesmente um desdobramento das leis físicas, não um milagre. Para nós parece milagre porque a gente não sabe fazer isso. Mas Jesus mesmo nos disse que a gente poderia fazer tudo o que ele faz e muito mais. Mas vamos lá com esse raciocínio. Kardec nos diz que se ainda não conseguimos entender as lições do Cristo, é por... de nossa capacidade. Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Outro trecho: a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá. Olha só, prestem bem atenção, gravem isso: a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá. Nós temos, para falar de paz e depois envolver essa espada no meio aqui, né? Vamos lá, nós temos dois tipos de paz: a paz do mundo, né? Ou como a gente entende que é. E a paz que Jesus nos apresenta. Então, precisamos repensar o que é a paz. E a paz que o Cristo nos propõe. Toda criatura humana busca a paz. Nós vivemos falando isso. Ai, a gente precisa de paz. Ai, que é a paz de espírito. Ai, o mundo precisa de paz, né? Levantando a bandeira da paz aí. Mas será que a gente compreende direito o que é paz? Né? Essa paz que o Cristo falou que ele vem nos dar... A paz do mundo, né, é a saúde, a estabilidade econômica, a família unida, isso que a gente entende como paz do mundo. Uma vida estabilizada, né, é a paz. Mas a guerra, né, entre aspas, eu ponho para você, essa guerra nos persegue. Dificilmente a gente consegue, né, unir tudo isso num balaio só. Às vezes a gente está mal de saúde, a gente está ruim economicamente, né, e... Quando tenho dinheiro, não tenho saúde. Tem esses desequilíbrios na vida da gente. Quando tenho dinheiro e saúde, eu não tenho o quê? A família unida. Quando tenho os três, de repente eu perco um ente querido. E a vida vai assim, desse jeito. Quando vemos a vida de Jesus e de seus seguidores, nós encontramos uma vida do quê? De lutas e dificuldades. Era fácil a vida de Jesus, gente? Não, o dia a dia dele, dos apóstolos que seguiam, ele não era fácil, eles não tinham nada. Então, que paz que Jesus quer nos dar, então? Que paz que Jesus tem para nos ofertar, se a gente entende paz como tudo isso que eu comentei aqui, né? A paz, ela não deve se bastar em circunstâncias exteriores. E é isso que a gente põe sempre a paz lá fora, né? Na maioria das vezes. Da minha alçada, é o que está dentro de mim. É isso que eu consigo administrar. Então, o embate, a luta, é dentro de nós mesmos. Para podermos, assim, lidarmos com o quê? Com as circunstâncias lá de fora. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas essa luta, esse embate, eu vou erguer essa paz, é contra as minhas coisas aqui dentro do meu coração, do meu íntimo, né? E aqui, estando tudo certo, resolvido, encontrei essa paz, depois dessa luta, aí eu consigo enfrentar as coisas lá de fora, né? Então, a espada que Jesus nos trouxe é para nos tirar do quê? Da inércia. Travar esse combate conosco mesmo. É a transformação interior sem abrir mão da serenidade e do equilíbrio. Conquistar uma paz que independe de circunstâncias. Os outros, as aflições, as angústias, eles são o quê? São professores para nós, né? Aprendemos que nos ferimos não por conta do outro, mas por conta do quê? Do nosso próprio orgulho, né? Isso é bem comum, né? A gente se sente magoado, se sente ferido, mas por quê? É, tanto que a gente usa a expressão orgulho ferido. Não é a vida que nos decepciona, mas sim a não correspondência das nossas expectativas. Eu vou repetir. Não é a vida que nos decepciona, mas sim a não correspondência das nossas expectativas. Então, o problema não é outro. Eu gosto muito de um autor que ele chama Gibran Khalil Gibran. E ele diz que o mestre, ele diz assim, aspas agora, são palavras dele, que o mestre nos disse, ame o vosso inimigo. Eu aceitei ensinamento, então amei a mim mesmo. Olha que profundo isso. O que que Gibran quis dizer? Nós mesmos somos nossos próprios inimigos, nós criamos tudo isso dentro de nós. Então a espada, ela representa o combate, não a violência, né? Esse bom combate que a gente precisa travar conosco. Então, com os ensinamentos de Jesus, o espírito começa a se conhecer a si mesmo e os problemas a serem tratados. Nós vamos, então, mergulhar em nós mesmos. A espada que era levantada para os outros, agora é virada para quem? Para nós. E a vontade, a força que nos impulsiona a vencer esse combate. O nosso mundo interior é aberto por essa espada e as causas de nossas aflições nos é revelada. Vejam bem, gente, olha só. Então, com essa espada, a gente levanta essa espada para nós mesmos, a gente consegue abrir o nosso coração, o nosso íntimo, né? E deixar tudo ser revelado, o que está dentro de nós ser revelado. Então, vocês percebem quando eu falo da inércia, né? Falei anteriormente, o que, que é essa espada? Que ela vem movimentar isso, porque a gente acaba às vezes se fechando, a gente cria máscaras, algumas coisas que não somos nós, na nossa totalidade. Então, é realmente abrir isso, né? Quem sou eu? É nos voltar para nós mesmos sempre, é o conhecer-te a ti mesmo, é o grande segredo. Para poder a gente, ao mesmo tempo que deixar desabrochar toda a beleza que nós temos, é todas as nossas imperfeições, para que a gente possa curá-las. A gente buscar essa cura para essas imperfeições, né? O Evangelho, então, ele vai abrindo o nosso coração. Quando a gente está aqui discutindo, tentando entender os ensinamentos de Jesus, a gente está abrindo o nosso coração. A nossa mente, nós vamos percebendo o que realmente nos faz sofrer. E que o realmente nos faz sofrer é o orgulho ferido, né? O ego não atendido, a inveja instigada. O nosso mundo interior se torna uma zona de combate, do bom combate, né? O que sou, o que sei, que sou e já não mais quero ser. Isso é muito bacana. Você descobriu que você é e que você não quer ser mais isso, né? Esse que é o bom combate, é isso que é a luta, né? Então, tem um pedacinho de Romanos, se eu não tô, me dei um minutinho aqui, que eu vou pegar aqui só um instantinho. Gente, Romanos 7, deixa eu achar aqui na Bíblia, que eu marquei aqui, mas eu não peguei. Deixa eu achar aqui, que é um trecho interessante para a gente raciocinar aqui. Romanos 7. Quem tiver Bíblia aí, vai atrás de achar aí para a gente acompanhar também. Porque às vezes o pessoal, a gente fala assim, ah, do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho. Gente, o Espiritismo trabalha com a Bíblia também. E todos os trechos que a gente comenta aqui são todos extraídos do quê? Da Bíblia, né? Principalmente, a gente tem o Antigo Testamento, que vem trazer para nós toda a saga do povo hebreu, né? E depois, os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Então, vamos lá, já localizei aqui. Vamos. 208, deixa eu ver aqui o item que eu marquei. 7. 19. 7 a 19. Vamos lá. É um trechinho um pouco longo, né? Então, aqui realmente está um pouquinho longo o trecho que eu peguei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma resumidinha nisso aqui. Vamos lá, ó. Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que querer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, e aí continua. O que, que esse trechinho quer mostrar para nós? Que o bem está no nosso interior. Mas o mal que ele fala que, tá, que se manifesta nos nossos membros são aquelas circunstâncias. Circunstâncias são atitudes nossas causadas por coisas que a gente não amadurece, que a gente se deixa envolver pelas coisas de fora. Por isso que é necessário sempre a gente levantar essa espada contra tudo isso e de realmente deixar desabrochar, como eu já falei, essa essência nossa, né? Vendo o que é bom, o que é ruim, e através do que nós vamos aprendendo, a religião, seja ela qual for, porque todas as religiões que, cristãs, principalmente, que trazem esse ensinamento do Mestre Jesus, vem realmente trazer um amadurecimento do nosso espírito. E a gente trabalhando isso, nós vamos conseguir, né, manifestar, melhorar e manifestar tudo de bom que está lá. Seres divinos que somos, né? Então, nós somos nós compreendemos, mas tem algo em nós que se faz com que continuemos no erro. É a palavra mágica, novamente, é o quê? A vontade. Então, vontade, uma palavrinha mágica para a gente colocar aí, ó. A vontade move, direciona o meu pensamento. A nossa paz virá apenas após nós vencermos a nós mesmos essas nossas tendências. Nos revestimos de armadura dessa paz e nada nos ferirá. Então nós transformemos essa paz numa grande armadura, porque nada mais vai atingir a gente, nada mais. Nós precisamos buscar o quê? A verdade e buscar a fé. Fé é o quê? Ter confiança, né? E eu pergunto para vocês, vocês confiam em Deus? Plenamente. Fica para os ouvintes essa questão aí. Vocês confiam em Deus? Eu já falei, mas quem Quer comentar um pouquinho, Kira? Oi, Vera. Sim. Esse capítulo é um capítulo muito complexo, né? E, ao mesmo tempo, divertido. Porque ele traz, assim, se você ler secamente essa parábola, né? Essa mensagem, no caso, que Jesus envia, que ele foi escrito, né, pelos seus apóstolos, né, pelos seus discípulos, realmente dá a entender que Jesus está contradizendo tudo aquilo que ele vinha pregando, né, nos seus dias de vida, em que ele estava sempre pregando o amor, a caridade, a fraternidade, a bondade. E, de repente, Jesus lança essas palavras dizendo que veio trazer a espada e não a paz. Então, eu confesso que eu também tive bastante dificuldade em interpretar isso e colocar de uma forma entendível, né? Primeiro, se Jesus, que é o exemplo de luz, de bondade, de amor, né? Eu tenho certeza, isso, ele está falando isso, mas com certeza tem um fundamento, tem uma essência muito maior do que essas palavras, que não devem ser lidas de uma forma seca, né? Joana de Ângeles, né, disse, né, que essa moral estranha de Jesus, ela veio, sim, né, como uma espada, mas, como você mesma citou, Vera, a espada foi erguida para separar a mentira da verdade, né? É a posse violenta, né, da conquista honrosa, né, nos lares, né, derrubar construções rígidas do egoísmo, né, que nós mesmos criamos. E a espada é justamente isso, nós nos modificarmos, né? Isso, quando você citou os problemas, os defeitos pessoais, né, de cada um, para você ter uma ideia, esse capítulo ele é muito abrangente, porque ele fala da... Quando o cristianismo ainda, na sua primitividade ainda, quando ele estava começando a ser difundido, Jesus sabia muito bem que ele teria várias vertentes, né? Haveriam várias religiões baseadas no cristianismo, né? Usando o nome de Jesus, mas muitas vezes para benefício próprio. E que haveria, então, divisões entre as famílias. Por quê? Porque as pessoas, umas seriam devotas de uma determinada religião, com base no cristianismo. Outras pessoas, dentro do mesmo lar, outras pessoas seriam crentes em outras religiões. E haveria, então, uma certa divergência dentro de casa. E não é só isso. Outras pessoas seriam tocadas pelas palavras de Jesus e teria essa mudança moral, essa transformação íntima. E aí haveria, então, essas diferenças entre pai, filho, filha e mãe, nora com sogra. E Jesus, sabendo disso, ele já antevendo essa situação, ele já estava nos alertando que isso tudo faz parte da nossa evolução. Com certeza, a essência, quando a humanidade, né, quando nós estivermos nos modificando, quando os nossos corações forem mais brandos, mais tolerantes, tudo isso vai ficar como um aprendizado, né, do passado. Porém, Jesus ainda está vendo e ainda estamos presenciando isso nos tempos atuais, né? Muitos ainda falam, né, muitos falsos profetas ainda falam em nome de Jesus. E criam divisões dentro dos lares, dentro das pessoas, né? Um exemplo disso, de um livro que nós lemos há pouco, estamos lendo, no caso, Paulo de Tarso, né? De há 2000 anos, é exatamente isso. Acho que Paulo de Tarso, ele era um senhor, um doutor da lei, né? Um fariseu, muito nobre, muito digno, muito respeitado dentro da sua doutrina. Quando ele conheceu Jesus e aceitou o amor de Jesus, a missão que Jesus incumbiu a ele, ele foi rejeitado pela sua própria família, né? Foi tido como louco. Porém, ele houve então essa divisão, né, dele com seus familiares, mas ele levou a palavra de Jesus até a sua morte, certo? E isso é o que ainda acontece dentro dos nossos ambientes domésticos, né? Até hoje isso acontece, porque existem inúmeras religiões, existem pessoas se modificando, se transformando, mudando de opiniões, fazendo a sua reforma íntima, e isso também, de certa forma, causa uma divisão dentro dos lares, certo? Mas essa moral estranha, ela veio com a ideia de trazer a paz, né? Mas, de novo, separar a verdade da mentira. Num segundo momento, isso falando da época de muito tempo atrás, quando Jesus nos alertou das perseguições, né, das mortes que haveriam, né, em nome, infelizmente, da religião cristã, Jesus também, já sabendo que ele não estaria mais entre nós, mas ele já estava preparando um sucessor, né, o Consolador, que daria continuidade às palavras e aos ensinamentos dele a essas pessoas, que somos nós, né? E o Espiritismo veio então para nos ensinar, né? Trazer esse entendimento, essa tolerância, né, da qual nós temos uma certa carência ainda, temos uma certa resistência. Mas Deus sabe, Jesus sabe muito bem que tudo a seu tempo, né? Nós somos seres imperfeitos, precisamos de tempo para melhorarmos, né, para amadurecermos, né, para nos transformarmos. Então, realmente, Jesus não veio trazer a paz, mas sim a espada, mas no sentido de quê? Separar a verdade da mentira e eliminar, acabar, extirpar com o egoísmo e desenvolver as boas virtudes, né, que é o amor. E é isso que está traçado para cada um de nós, né, para toda a humanidade. Como você mesma bem colocou, Vera, precisamos ter a nossa boa vontade em aceitar esses bons ensinamentos, essas boas obras, praticar, incorporá-las dentro do nosso coração, né, e externar isso através de atos, pensamentos, né, comportamento, para que nós possamos exemplificar e assim transformar a humanidade juntamente com o Consolador, que é o Espiritismo, que vai nos dar aquela base necessária, o entendimento necessário para que o nosso trabalho sempre seja contínuo, progressivo, né, e maravilhoso na sua essência. É isso. E assim, todos esses ensinamentos, eles vêm ser o aço da nossa espada, né? Pra gente construir essa espada, né? Isso é muito bonito, né? E aí, Mauro? Olá, meus queridos. Muito importante a colocação do Akira e da Vera. E interessante que Kardec dá o título de moral estranha, porque realmente é de difícil entendimento algumas coisas, né? E principalmente, eu vou focar um pouquinho mais no item 9 e 18, que fala não vim trazer a paz, mas a espada, né? Porque eu acredito que de tudo que tem no Evangelho, no Novo Testamento, talvez esse seja um dos itens mais difíceis de compreensão e, além disso, um dos que foram menos explicados por todos os religiosos. Me parece que existe uma dificuldade de interpretar isso que Jesus falou, que está lá, que a Vera leu logo no início, que está em Mateus capítulo 10, 34 a 36. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então eu comecei a refletir o seguinte: Jesus, como o espírito mais puro existente na escala angelical, ele também foi o maior profeta de todos os tempos, maior profeta desse planeta. Então ele sabia de antemão o que aconteceria ao longo da nossa caminhada como seres que aqui encarnariam nesse planeta. Portanto, ele conhecia a nossa inferioridade como seres humanos e quais caminhos a gente teria que percorrer até encontrar ao nosso esclarecimento espiritual. E é isso que vem fazer o Espiritismo com a vinda de Kardec, né? Que ele conseguiu explicar um pouco melhor para a gente poder compreender aquilo que Jesus falava naquela época. Então Kardec, ele chama... É importante a gente também saber, né, que o ensinamento de Jesus sempre foi de amor e de fraternidade, e que esse ensinamento de amor e fraternidade seria de difícil entendimento, principalmente por aqueles que tinham o poder, por aqueles que influenciavam as pessoas na época. E além deles influenciar o mundo material, eles influenciavam a mente das pessoas também e o modo com que as pessoas viviam. Então Kardec chama estranha moral, porque se a gente pegar ao pé da letra, o que que quer dizer estranha moral, né? O que que é estranho, né? Estranho é tudo que é novo, tudo que é diferente, toda ideia nova é uma coisa estranha. Até hoje ainda é assim para a gente, né? Tudo que é coisa nova, tudo que é diferente, para a gente é uma coisa estranha. Se a gente for pensar um pouquinho no passado, não muito distante, Jesus fala de que a gente deve ter como uma das nossas prioridades na nossa existência o ato do perdão. Se a gente não for muito longe, lá no século XVIII, no século XIX, as pessoas que perdoavam eram consideradas fracos. As pessoas que tinham o perdão eram consideradas até pessoas covardes, né? Tanto que num determinado momento surgiu o duelo, né? O duelo era uma forma de a pessoa mostrar que não estava perdoando e que ele era capaz de sobrepujar o inimigo. Então, a palavra perdão, que hoje para nós é um dos principais ensinamentos de Jesus, era uma coisa muito estranha até muito pouco tempo, né? Então, tudo aquilo que causa estremecimento das coisas que ainda não estão no nosso coração e que são diferentes de todas as nossas vivências são coisas estranhas. Então, a gente voltando a lembrar que Jesus, como um espírito perfeito, e ele sabia de antemão tudo que ia acontecer nos séculos vindouros, né? E aquilo lá era para substituir a posse, o orgulho, a ambição, a vaidade, numa palavrinha-chave que seria a caridade. E que, aliás, ainda parece que está um pouco distante do mundo de hoje, né? As pessoas ainda guardam muito egoísmo, muito rancor, muito ódio, muitos desejos materiais. Então, me parece que a caridade ainda está um pouquinho distante, mas acho que devagarzinho a gente tá evoluindo. Então, quando Jesus também fala que ele não veio trazer a paz, o conceito de paz que normalmente a gente tem, né, é o conceito do sossego, da tranquilidade, vamos viver sem aborrecimento, mostra um pouco de preguiça também, mas é exatamente essa paz que Jesus não veio trazer. Então, algumas religiões até ensinam que a paz será dada a todos no juízo final. Tem algumas religiões que dizem que Jesus já veio no planeta para tirar os nossos pecados. Então, quando a gente morrer no sentido da morte material, os nossos pecados vão ser perdoados e que a gente vai viver na paz eterna. Mas não é bem assim. É isso que Jesus veio dizer, que nós temos que empunhar a paz da justiça, da caridade, do bem, da verdade, para que a gente encontre a paz espiritual. Então nós temos que empunhar essa espada, a espada do bem, como eu disse, da justiça e da caridade. Então, quando Jesus aparece doutrinariamente, né, pregando os seus ensinamentos, o que que acontece? Ele provoca realmente a ira dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, que se sustentavam no poder, comandando os destinos dos povos e, evidentemente, financeiramente também. E a gente pode, voltando um pouco mais atrás, a gente vai lembrar também de Sócrates, de Platão, que há uns 450 anos antes de Cristo, já vieram trazer esse ensinamento. E um pouco diferente de Jesus, eles tentaram levar esse ensinamento para o povo que era muito mais evoluído do que os hebreus, apesar de ser antes dos hebreus, né? Nós estamos falando 450 anos antes da vinda de Cristo. Então, e eles vieram num povo muito evoluído para a época, que era o povo grego, né? E mesmo assim eles não foram entendidos, principalmente Sócrates, né? E foi levado à morte por isso. Mas de qualquer forma ele já plantou uma sementinha que depois vem Jesus e planta a sementona, vamos dizer assim. Então, quando Jesus vem, ele sabe que já era o momento de oferecer a paz, e de oferecer a espada. A espada que seria o cristianismo, que era uma representação no sentido de abrir os portões do esclarecimento espiritual para as verdades divinas, que é o que o Espiritismo faz hoje. Ele explica melhor o que Jesus tentou nos dizer, que nós não estávamos aptos a entender ainda, como o Akira falou, né? Que Jesus prometeu que viria o Consolador para explicar melhor o que ele havia dito. E tudo isso para que a gente tivesse um entendimento melhor das verdades divinas, das nossas vidas, como é que se processa os mecanismos da nossa evolução, para que a gente chegue um dia mais próximo ao reino de Deus. Então ele previa que esses ensinamentos eram polêmicos e que isso causaria muitas discussões, muitos desentendimentos, mas que era necessário esses desentendimentos, essa espada sobre a cabeça, para que a gente pudesse refletir o nosso papel na sociedade, o que, que a gente tinha que fazer, e era totalmente contrário aos soberanos, aos imperadores, aos reis da época, que viviam pregando o medo de Deus, pregando o inferno, e com isso eles conseguiam tutelar o povo. E se a gente depois a gente vai caminhando mais um pouco, isso foi muito exacerbado na Inquisição, nas Cruzadas, que cometeram inúmeros abusos em nome de Jesus, e que até hoje a gente ainda vê guerras religiosas, principalmente contra os islâmicos. A gente vê isso principalmente no Oriente. Nós temos inúmeros exemplos dessa paz que ainda não chegou. A espada ainda está por aí. Eu queria eu peguei uma parte de um livro, do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, que ele dá um exemplo muito legal para a gente entender isso, que é uma conversa que Jesus teve com Zebedeu. Zebedeu era marido de Salomé, pai de Tiago e João. Ele foi conversar com Jesus logo depois daquela parte que é bem conhecida do Evangelho, quando Salomé pede a Jesus que no reino de Deus ele levasse um filho do seu lado direito e um filho do seu lado esquerdo. Todo pai e toda mãe quer o melhor para o seu filho. Então ela foi pedir para Jesus que levasse um filho do seu lado direito e um filho do seu lado esquerdo. Então tem aquela frase famosa que Jesus fala, né? Mas será que eles estão aptos a beber do meu cálice? Mas então eu quero relatar o que a conversa que Humberto de Campos relata, não desse fato, mas logo depois, quando Zebedeu vai conversar com Jesus. Então, Jesus pergunta assim, eu anotei aqui para mim não me perder. Jesus pergunta para Zebedeu se ele conhecia algum profeta de Deus que foi amado no mundo. já que ele era conhecedor da lei, se ele lembrava de algum profeta que foi amado no mundo. E Zabedeu responde que não. Jesus diz então: todos os emissários de Deus, como Moisés, Jeremias, Jonas e outros, foram muito maltratados, foram trucidados ou banidos, pois na terra o preço do amor tem sido o martírio e a morte. O reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, no coração das pessoas. O trabalho será árduo, o sofrimento é meu cálice, mas meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória e, sorrindo, acrescenta: a paz da consciência pura e a resignação suprema da vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar da paz que é a ociosidade do espírito e de uma resignação que é vício de sentimento. Olha a Jesus mostrando para Zebedeu a espada, que tudo tem que ser conquistado com muito trabalho, com muito esforço, e que a sociedade ainda não está pronta para esse entendimento. Aí Jesus fala assim: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhes subjugam o coração, e não descansarei enquanto não chegarmos ao porto da vitória. Eis que agora meu cálice tem que transbordar de fel, que são os esforços enormes que a obra reclama. Olha que bonito isso, né? O meu cálice agora ainda transborda em fel, que são os esforços enormes que a obra reclama. Ele está convocando nós todos a empunharmos essa espada. E para terminar a partezinha aí da tão bem expostas pelo nosso Humberto de Campos, ele diz assim: sabia que essas verdades seriam combatidas com perseguições, torturas, mortes terríveis, como dos mártires nas arenas, nas fogueiras das inquisições e nos abusos das cruzadas. Então fica claro para o nosso entendimento que Jesus enfatiza que as lutas decorrentes dessa doutrina de amor ia provocar cólera, porque ia de encontro com o interesse de grupos poderosos. Ainda hoje a gente vê que quando alguém ou alguma tendência vai contra abuso dos poderosos, a coisa fica preta, né? Então a gente ainda vê nos dias de hoje que o poder ainda corrói o ser humano, né? Então, por isso que ele fala: quando vai se encontro aos interesses dos poderosos, nós temos que empunhar a espada, mas não empunhar a espada do ódio, né? A espada do bom combate. E só para terminar, uma pequena reflexão também, na parte de Lucas, lá no capítulo 12 do Evangelho, quando Jesus fala, ele descreve que Jesus fala que ele traz o fogo à terra. A gente poderia entender como aquele fogo que se coloca no campo para que se queime, para que se mate as ervas daninhas e preparar o campo para as novas plantações, ou seja, preparar o campo para o entendimento espiritual, que é exatamente isso que Kardec, com a doutrina espírita, veio fazer, né? Jesus queimou a erva daninha, preparou o campo para que o Espiritismo viesse nos trazer essas verdades. Tanto que no final desse capítulo, Kardec coloca uma frase bem impactante, que ele fala assim: a luz parte de todos os pontos para abrir rapidamente os olhos dos cegos. Portanto, a responsabilidade para que se estabeleça a paz, a harmonia, depende de todos nós. Nós devemos abrir os olhos rapidamente, porque A luz já foi exposta para a gente. A luz já está disponível para o nosso esclarecimento. Então, não depende de ninguém, não depende de Deus, é evidente que tudo depende de Deus, né? Mas Ele não vai fazer a nossa parte. Ele nos mandou Jesus, o Seu Filho, para que Ele nos mostrasse o que devemos fazer. Então, quem tem que fazer somos nós. Então, era essa reflexão que eu queria fazer na tarde de hoje. Nossa, e assim, nessa passagem que você leu aí da Boa Nova, interessante, Jesus falando dos profetas. E o mesmo acontece dá com ele, né? Ele também foi... Exatamente. Né? Ele teve a humildade de não falar que ele foi um dos que sofreram isso, né? Mas ele falou dos outros. Muito lindo. E acho que cabe a gente ler o trechinho aqui do Evangelho, no item 16, que dá uma resumida em tudo isso, né? Com as palavras de Kardec aqui. Quando Jesus disse: "Não acrediteis que vim trazer a paz e sim a divisão", seu pensamento era este: "Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiveram a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins, e tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim as lutas fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei." Aqui a gente, né, consegue perceber nessas palavras que ele fala que os homens, nós iremos nos cansar de tanta coisa ruim que está acontecendo. E assim, precisa... A gente tomando assim, não querendo deturpar quem, mas eu acho que precisa acontecer tantas coisas, por isso que a Terra está borbulhando de coisas, né, que a gente talvez não goste muito, tudo, mas é justamente para a gente cansar. São consequências daquilo que a gente faz. E a gente vai cansando. A hora que a gente cansar, que a gente vai voltar os olhos. A humanidade vai voltar os olhos para o caminho correto, né? Então, a gente percebe que a luta, né, é árdua ainda. É muito árduo ainda, né? E a menos que quando atingir a todos, que todos realmente não aguentar mais essa situação, e a gente vê boa parte já da humanidade cansada de tudo isso. Já voltando os olhos para outra coisa, né? Voltando os olhos, ou seja, para a religião, ou seja, qual for, gente, o importante é voltar os olhos para si mesmo, né? Buscar essa paz que tanta gente falou aqui. Cabe também a gente trazer aqui os ensinamentos do Consolador, que ele tem as questões, né? E na questão 304 é perguntado a Emmanuel: qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não diz assim, ó: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Né? Então, por isso que Jesus, está vendo? Jesus foi, ele fala aqui, né? Jesus foi mal compreendido na época. Ele não via Jesus ver aqueles probleminha dos judeus ali, né? Que eles pensavam que ia resolver todo o problema deles, da subjugação dos romanos, não. Ele veio para algo muito maior que isso. Né? E continuando, a questão 305, é assim, ó. A afirmativa do mestre, porque eu vim, porém, de dissensão, o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade, né? Como a gente entende isso tudo? E Emmanuel nos diz, ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor... estabelecer a perturbação assim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das inovadoras, fazendo luz em cada um pelo esforço dos corpos. Então, gente, é isso, né? Acho que dessa parte a gente poderia já encerrar, né, pelo horário. Mas vocês querem comentar mais alguma coisa, Kira? Não? Então, a gente acho que pode... podemos, então, encerrar essa parte, a continuidade do livro A Dois Mil Anos.